No Tadeu de hoje, nós vamos estudar sobre a primeira ação prática que nós estamos adotando dentro da visão do MDA e que tem frutos imediatos na nossa missão, que é alcançar vidas que ainda não se converteram. E a gente precisa se lembrar sempre de que todas as vezes que a gente se envolve no ministério do corpo de Cristo, nós somos os primeiros a serem abençoados, edificados. A Bíblia nos diz que Deus nos fez de barro. Você já viu manilha de barro? Você já usou manilha de barro? Hoje não usa mais não, né? O Arthur, construtor, já usou muita manilha de barro. Alfredo, muita construção, né, Alfredo? Hoje é de cimento, né? PVC? Hã? Para esgoto PVC. Aquelas da rua lá, da urbanas? Concreto armado. Nós somos feitos de barro. E se nós somos canais de barro, nós somos como manilhas de barro. E uma característica assim, muito simples e interessante é que quando a água passa por uma manilha de PVC, não acontece nada, ela só passa. Mas quando ela passa por uma anilha de barro, o barro absorve. Então você quer um filtro de barro sempre perfeito, mantenha ele sempre cheio de água. Se ele ficar vazio, o que acontece com o filtro de barro? Ele racha, ele estraga. Eu e você somos canais de barro. Todas as vezes que Deus nos usa, nós somos os primeiros a reter tudo o que é necessário para nós enquanto Deus flui. Então, se nós vamos servir pessoas, se nós vamos proclamar o Evangelho, se nós vamos anunciar o reino, se nós vamos adorar, se nós vamos cantar, se nós vamos servir o lanche, se nós vamos fazer qualquer trabalho para o reino de Deus, nós somos os primeiros a serem abençoados. Se nós nos dispusemos a servir o Senhor com a célula, com o evangelismo, com o discipulado, nós seremos os primeiros a receber de Deus. E no projeto, no modelo MDA, quantos sabem o que é MDA? Como? Modelo de Discipulado Apostólico. Esse é o nome, essa é a sigla, mas eles usam carinhosamente a frase, meu discípulo amado, como vocês disseram. Meu discípulo amado. O foco é realmente nós vencermos todas as dificuldades, todas as limitações e adotarmos um padrão, um estilo de vida em que a gente cuida, discipula uns aos outros. E a melhor forma de começar o discipulado de alguém é com um novo convertido. E o nosso alvo é que a gente esse ano tenha muitos novos convertidos. E eu gostaria de ver com vocês quantos novos convertidos nós podemos colocar como meta para esse ano na vida da igreja. Quantos? Como? Todas as cadeiras ocupadas. Gostei, Valdirene. Já foi no máximo. Então nós vamos contar quantas cadeiras tem aí para serem ocupadas. Alguém quer sugerir outra sugestão? Hã? Todas as cadeiras ocupadas. Hã? Ô, gente, dá uma olhada para as cadeiras. Você gostaria da gente terminar o ano com todas essas cadeiras ocupadas de pessoas salvas, convertidas? Dá uma olhada de novo. Porque não pode ser assim, ah, legal, vai ser uma decisão. Senhor, nós colocamos um alvo, uma meta. É o sonho, vamos sonhar. Quantos você diria, Marcos? Pelo menos uma pessoa para cada uma. É um bom alvo, não tem limite máximo, mas no mínimo o dobro. Qual será o seu alvo? Senhor, nós queremos colocar algumas metas. Nós temos um referencial, todas as cadeiras cheias. Temos um outro referencial que pode te ajudar. Eu quero, no decorrer desse ano, ter pelo menos uma pessoa convertida através da minha vida. É um alvo. Nós podemos adotar os dois alvos. Quem topa? Senhor, eu quero ter pelo menos uma pessoa convertida até o final do ano através da minha vida. Mas eu quero que isso aconteça no mês de março. É uma boa estratégia, não é? Porque aí no mês de abril eu já posso dizer ao Senhor, já consegui um, eu já venci meu alvo, já alcancei minha meta, eu agora vou dobrar minha meta. E aí, no final do ano, o que a gente vai ter aqui? Todas as cadeiras, novos convertidos. Você crê nisso mesmo, irmão? Você se lembra da primeira lição do Tadel? Qual que era? Qual foi a primeira lição do Tadel? Hã? Quantos se lembram da primeira lição do Tadel? Momentum. Senhor, nós vamos todos numa mesma direção e vamos colocar foco, força, numa mesma direção e aquilo avança. Nós queremos nessa igreja, até o final do ano, que cada um tenha pelo menos um novo convertido e que isso resulte em cada cadeira vazia, uma pessoa nova na igreja. Em nome do Senhor Jesus. Você está disposto a trabalhar para isso? Então veja só. Dentro do MDA, os irmãos ensinam sobre um projeto chamado Natanael. Você vai receber, você vai ter no site, você anota o que você precisar, mas não perca muito tempo anotando, que você vai ter tudo isso anotado. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. E você vai entender por que se chama Projeto Natanael. O que é o Projeto Natanael? Uma ferramenta que faz com que tudo isso que nós acabamos de falar não seja apenas um sonho, mas seja materializado. Materializado. João, capítulo 1, verso 43. No dia imediato, resolveu Jesus voltar para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Então perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Diga comigo, vem e vê. Então veja só o contexto. Aqueles que já foram a Israel, é um privilégio assim, sem tamanho, porque a gente lê o nome dessas cidades aqui e a gente sabe literalmente qual que é o lugar, como que é, o que é que Jesus está falando, resolveu voltar, partiu para a Galiléia, o que é ele chegando na Galiléia, a gente sabe visualmente tudo aquilo ali. Passamos em Betsaida, passamos nessas cidades, passamos em Cafarnaum, passamos em Nazaré, a gente sobe em Nazaré, vê uma cidade assim interessantíssima, e se Deus permitir, nós vamos fazer pelo menos mais uma caravana antes de Jesus voltar, a gente vai fazer lá para Israel. Quem sabe, Deus abre as portas aí, esse próximo ano a gente consegue melhorar o dólar, vamos fazer uma caravana grande de irmãos daqui do projeto, indo a Israel. E aí você entende o que estava acontecendo. Jesus, no caminho, passou, encontrou Filipe e disse, segue-me. E Filipe foi ao encontro, foi seguindo Jesus, mas ele se encontrou com Natanael e disse, Natanael, nós achamos. Então, já existia algum relacionamento entre aquelas duas pessoas e Filipe sabia qual era a busca de Natanael. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Ele é Jesus de Nazaré. Para nós é talvez só uma expressão religiosa, Jesus de Nazaré. Mas para eles lá era apenas uma indicação. Jesus, qual Jesus? Não, aquele de Nazaré. Da cidade de Nazaré. E Natanael vira para Filipe e diz assim, Filipe, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Também isso revela um outro contexto local, um outro contexto daquela circunstância. Todos sabiam que Nazaré é uma cidadezinha medíocre, ordinária. Se tinha gente que fazia tudo mal feito, era em Nazaré. Se tinha gente que não podia confiar, era em Nazaré. Se tinha gente mole, tinha gente assim, sem graças, tinha gente que não... Vai contratar quem? Eu vou contratar alguém. De onde ele é, Nazaré? Ih, cara, os trabalhadores de Nazaré são gente horrível. Alguma coisa era comum entre eles, que imediatamente Natanael falou com o Filipe. Ô Filipe, sai alguma coisa boa de Natanael, de Nazaré? O cara que você está falando que é aquele que a gente procura, vem de Nazaré? E a resposta de Filipe foi essa, vem e vê. Nessa expressão está a alma desse projeto. Primeiro, as pessoas à nossa volta poderiam dizer da nossa igreja, da nossa religião, do nosso jeito de viver, tem alguma coisa boa por aí? Eu já tenho minha religião. Jesus, eu assisti um documentário, as pessoas têm mil ideias acerca de Jesus, acerca de igreja, têm mil impressões ruins acerca de tudo que a gente pode proclamar do Evangelho. É literalmente a mesma coisa. Ih, cara, você está aí na igreja? É mesmo? Você é um inteligente, rapaz, você é uma pessoa... E qual foi a estratégia de Filipe? Vem e vê. E nessa expressão está a essência do que nós queremos intensificar nesse ano. Você vai entrar na minha casa, você vai andar comigo, você vai me conhecer um pouco mais e você vai ver o que Jesus está fazendo. Eu vou te contar o que Deus está fazendo na minha vida. Você vai ver o que Deus fez na minha história. Já não é mais, vão comigo na igreja, vamos comigo, olha, vamos lá. Não. É um outro nível de relacionamento. E o projeto Natanael visa exatamente vivenciarmos isso aqui. Perguntou Natanael, vem, tem alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe, vem e vê. Versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e imediatamente disse algo para Natanael. Imagina você trazendo o seu amigo, meio assim, na igreja, com você, não sei, tá bom, vou lá. E aí ele vai entrando aqui, vai olhando as coisas, ih, negócio de igreja, né? Ai, meu Deus do céu. E aí, de repente, eu me aproximo dele e cito, você é o Natanael? Sou amigo desse irmão aqui. É o seguinte, ontem, você fez uma oração pedindo a Deus para resolver isso, isso e isso na sua vida. Como é que você sabe? Eu estou dizendo de uma coisa que pode acontecer. E Deus pode perfeitamente revelar algo acerca do tal Natanael. Foi o que Jesus fez. Eu te vi ontem. Você estava debaixo de uma árvore. E Natanael tomou um susto. Primeiro porque ele devia saber que ele estava sozinho debaixo da árvore. Antes de Filipe te chamar, eu te vi. Diga, eu te vi. Olha o impacto de Natanael. Primeiro, ele está naquela expectativa. Tem ninguém bom de Nazaré. Não tem nada bom. Eu estou indo lá, Felipe, para tirar a prova. Mas não tem... E, de repente, chega Jesus. E a presença de Jesus já devia ser uma coisa assim. Simplesmente envolvente, poderosa. E ele olhou para Jesus e Jesus falou assim: antes que Felipe te chamasse, eu te vi ontem debaixo daquela árvore. A resposta a isso, exclamou Natanael, versículo 49, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. É uma experiência impactante, que está aqui em textos, em versículos, que a gente não dá tanta importância, vai passando a história. Ao que Jesus lhe respondeu: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Você está impressionado porque eu estou falando algo da sua vida? Preste atenção, Natanael. Coisas maiores do que estas você verá. São três instâncias que compõem a essência desse projeto. Vem ver. Jesus te viu e você verá. Qualquer pessoa, nossos vizinhos, nossos familiares, um estranho que não conhece Jesus, vai agir como Natanael. Tem nada de bom. Não tem interesse, já tem minha religião. Mas qualquer uma dessas pessoas vai gostar de ver o que está acontecendo comigo, se eu tenho um relacionamento com aquela pessoa. Se aquela pessoa me acha o sujeito mais chato, se eu sou também assim meio mentiroso, meio destrambelhado, se eu também sou igualzinho um sujeito do mundo aí, ele vai dizer: cara, você não tem nada de bom para me dar, não. Não, vem e vê na minha vida. Vem ver o que está acontecendo lá na minha casa. Vem ver o que está acontecendo lá na minha igreja. Vem ver. É uma estratégia simples, é um passo simples. Quando Natanael veio, o que aconteceu foi que o Espírito de Deus se manifestou, abençoando, revelando, pondo luz dentro do coração de Natanael. E Deus prometeu, e Jesus prometeu a ele: agora é o seguinte, você crê por essas coisas? Muito mais coisas eu vou fazer. Você vai ver muito mais do que está vendo aqui hoje. Então o Senhor nos mostra nesse texto que para qualquer pessoa que a gente chama, ele tem um futuro. Natanael se tornou um dos discípulos de Jesus. Nós estamos cheios de pessoas à nossa volta que não têm Jesus, que pensam como Natanael pensava acerca de Jesus, mas que vão ser impactadas, não porque a gente levou um bilhetinho, um folhetinho, ou porque a gente convidou para uma série de conferências, ou porque a gente está querendo que ele mude de religião, mas porque nós vamos ter de Deus uma palavra para aquela pessoa. Você crê nisso, irmão? Em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E o Senhor ministrou assim a Natanael. Foi uma experiência muito forte, muito forte. Nós estamos rodeados de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus, e nós estamos cheios de pessoas que sabem que nós somos crentes, ou talvez nem saibam que nós somos crentes, e que nunca receberam de nós um convite: vem e vê. E a estratégia do projeto Natanael, ela tem alguns passos muito concretos. Eu quero muito que você, durante a semana, baixe esse texto aqui, esse esboço, e leia. Você vai gastar 5 minutos lendo, ou menos. Mas que você leia isso aqui. Porém, hoje nós vamos tomar um passo prático para viver esse projeto Natanael, que é fundamentado nessa passagem de Jesus, nesses princípios, e na expectativa de viver exatamente isso daqui. Então, primeiro passo, nós vamos orar por algumas pessoas. Você tem uma lista de 10 nomes, não tem? Você tem uma lista, não tem? Você está orando? Me ajuda a distribuir aqui, por favor. você vai pôr em ação. Deixa esse papel ficar bem gasto. Nós vamos orar por essas pessoas por um mês. Nós vamos estabelecer aqui que nós vamos orar por essas pessoas por um mês. Põe a anotaçãozinha, e essa folha vai te ajudar a organizar isso, se você precisar. Põe a anotação lá na sua Bíblia, dentro do seu devocional, e nós vamos passar esse mês orando por essas pessoas. Você não precisa de ficar lá meia hora, você não precisa ficar lá debaixo de um poder, de uma eloquência. Não, você pode sim, Senhor, eu estou orando por fulano de tal. Preste atenção aqui comigo. Nessa folha você tem 3 espaços distintos para anotar nomes. O primeiro espaço você já anotou. Eu só estou pedindo que você revise, resgate aquele papel, se você já está usando aquela lista com os nomes, se você faltou o Tadel que a gente preencheu aqueles nomes, você usa aqui direto. Nós vamos anotar 10 nomes de pessoas não convertidas, muitos de vocês já anotaram, naquele Tadel que nós fizemos isso, 10 nomes de pessoas não convertidas que nós gostaríamos de ver convertidas a Jesus Cristo. Se você não anotou naquele Tadel, você pode anotar direto aí. Você não precisa anotar todos os 10 aqui agora, mas você vai pôr isso com sinceridade, com integridade diante de Deus. Deus, eu tenho um comando do meu pastor, de anotar aqui o nome de 10 pessoas. Então, só de eu anotar aqui, eu já estou debaixo desse comando e dessa bênção. Nós estamos fazendo algo sério diante do Senhor. O Senhor está tomando como sério só o fato de eu anotar o nome dessas pessoas. Só de eu anotá-las aqui, elas já estão debaixo de um poder de intercessão. Nós não estamos brincando, muito menos tentando. Nós estamos executando algo espiritual. O segundo espaço para nomes, você também já anotou as pessoas da sua célula. Nós vamos intensificar a oração pelas pessoas da nossa célula. Se você não tem uma célula, anote nome de pessoas da igreja com quem você se relaciona. Senhor, são esses irmãos aqui. E essa oração é voltada para o fortalecimento. Eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor fortaleça esses irmãos no crescimento, na vida com o Senhor, na intimidade, no devocional. Veja que nós já estamos cercados de ferramentas que Deus está nos dando para esse ano. Não são coisas isoladas, o Senhor já nos cercou. Nós temos um apoio aqui de um projeto de devocional todo dia, buscando o Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Senhor, o que o Senhor falou comigo hoje nisso? Anota lá o que o Senhor falou. Seja criterioso, seja zeloso com o seu devocional. Você vai acrescentar só, talvez, ler os nomes dessas pessoas. Senhor, eu estou lendo esses nomes aqui, essas pessoas aqui. Dessa lista de não convertidos, nós vamos separar 3 nomes. Então você tem esse terceiro espaço para anotar nomes. Você não precisa anotar, não corra para anotar esses nomes. Você vai continuar orando, e você pode orar mais alguns dias por esses 10 não convertidos. Continue orando pelos da sua célula, mas você vai focar diante de Deus em encontrar 3 pessoas dessa relação. Pode acontecer também de repente o Senhor falou assim: não é nenhum daqueles 10 ainda. É lá o 15º, não tem problema, irmão. Não tem nada aqui que é regrinha. É só uma forma da gente organizar as coisas. E de repente o Senhor vai te falar assim: essa é a pessoa, 1 dos 3. 3 pessoas para o meu projeto Natanael. Dessa lista dos que eu estou orando, eu vou separar 3 pessoas, que esses são 3 focos imediatos. Aquela primeira lista, eu estou orando. Estou intercedendo por aquelas pessoas, mas esses 3 nomes, eu vou tomar algumas atitudes. E é agora que eu vou expor para vocês quais são as atitudes. Então você precisa zelar por esta folha aqui. Isso aqui é o pontapé inicial de toda a frutificação do projeto Natanael. Nós vamos orar por essas 3 pessoas durante um mês, 30 dias. Senhor, eu estou orando. Pode ser que você demore uma semana para definir quais são as 3 pessoas. Não tem nada assim que é regra, nós não estamos fazendo coisas mecânicas. Senhor, está faltando ainda uma pessoa, não tem problema, já estou orando por um, já estou orando por dois. Desses que eu estou orando aqui, de todos que eu anotei, eu ainda não sei se, mas eu acho que é esse terceiro aqui. Estou orando por essas pessoas, Senhor. E nós vamos orar especificamente por esses três, com um foco. Na primeira semana de março, você vai fazer o convite a um desses para um almoço, para um jantar, para um lanche, e vai honrar essa pessoa. Ai, meu Deus. Vem almoçar comigo? Vamos almoçar comigo. Meu convidado, eu quero almoçar com você. Vamos almoçar. E você vai a um lugar. Você não vai no botequim ali, não. Você vai num lugar que você senta, almoça. Mas eu não tenho dinheiro. Vai ter o dinheiro. Vai, isso aí não é problema, não. Vai investir nisso. Ou então você chama em casa. Vem tomar um cafezinho, um pão de queijo comigo. Vem aqui, eu queria te dar um lanche. Eu queria, vem aqui na minha casa. Cada caso vai ser um caso. E Deus vai te dar sabedoria do que fazer. Se Deus está te despertando para um nome específico, para três nomes específicos, Deus vai te dar sabedoria do que fazer. Eu vou chamar para um lanche. Eu vou chamar para um... Vou jantar comigo. Nós vamos chamar lá em casa. Vamos fazer um jantar para aquele casal. Irmãos, nós estamos tão desacostumados disso. Em duas instâncias, pelo menos, nós, como mineiros, somos muito, mas muito conservadores, muito mais fechados. Nós não temos o hábito de hospitalidade. Segundo, nós, de uma forma geral, no mundo inteiro, nós estamos sem tempo para tudo. Ninguém tem tempo mais apenas para estar com um amigo, para desfrutar de alguma coisa. Então, você e eu vamos enfrentar alguns desafios. Talvez, para alguns, esse desafio ainda esteja acrescentado de um constrangimento. Ai, meu Deus. Mas a minha casa, não, minha casa não. Minha casa, eu precisava trocar um sofá. Minha casa não está boa, não sei o quê. Você vai levar para dentro da sua casa. Vem e vê. Tem algo espiritual. Você não vai pedir às pessoas para ficar olhando seus móveis, para poder olhar assim, você viu como é que eu sou crente, você viu como é que Deus está nesse lugar. Você não vai fazer isso. Você simplesmente vai levar para casa. Vem para a minha casa. Ou, de repente, você está levando para um almoço, no meio do dia de expediente, almoçar com você. E o que é que nós vamos fazer nesse almoço? Nós vamos simplesmente desfrutar de comunhão. Comunhão. Você pode ter certeza que grande parte das pessoas vão falar assim, mas o que é o assunto? Eu acho que ele vai pedir dinheiro emprestado. Eu acho que ele está com um problema e vai me pedir ajuda. E você já pode ir direto, olha, fulano, eu só trouxe você aqui, eu pedi para a gente vir comer juntos, para a gente estar nesse tempo junto, para esse lanche aqui, para a gente ter esse tempo, só por uma coisa, eu gosto de você. Eu não tenho tempo para estar com você. Você é uma pessoa importante, preciosa para mim, e eu queria ter tempo de comunhão com você. Papeia as coisas que você gosta, os assuntos. Mas tem um momento nesse almoço, nesse encontro, que você vai fazer o que é o centro do interesse desse encontro. Você vai dizer assim, agora eu quero te dizer por que eu te chamei nesse lugar. Eu estou orando por você há 30 dias. Qual dos seus amigos, familiares não convertidos ouviu isso nos últimos anos da vida? Alguém chamou ele e disse assim, eu estou orando por sua vida há 30 dias. Qual nível de impacto você imagina que essa pessoa vai ter? Mas como? Tem 30 dias que eu estou orando por sua vida. E é possível que você esteja diante de uma pessoa que você sabe, eu estou orando por sua saúde. Eu estou orando por suas finanças. É possível que Deus te diga, nesses 30 dias orando por aquela pessoa, eu estou orando pelo seu casamento. Ninguém sabe de nada. Por que que esse cara está orando para o meu casamento em 30 dias? Você disse que vai ousar, não disse? Que vai ser um ano de ousar. Nenhum de nós precisa ficar de fora de pelo menos essa primeira experiência. Eu quero fazer isso, Senhor. Eu já não tenho o que te dizer do que é que vai acontecer depois. Eu não sei se ele ou ela vão chorar. Eu não sei se eles vão dizer, ah, cara, não sei o que eles vão fazer. Eu sei de uma coisa, que isso que está escrito na palavra do Senhor. Eu não estou só reproduzindo o projeto que a gente aprende na apostila. Eu fui impactado por esse texto. Eu falei, Senhor, pouquíssimas vezes. Eu me lembro de uma vez eu estava numa prisão, num cárcere, em Lima, no Peru. Irmãos, é uma região muito pobre. Para você ter ideia, tem uma usina de coisas de peixe. O cheiro na região toda é de peixe podre, 24 horas por dia. E lá tem um complexo de penitenciárias. E tem um de baixa periculosidade, tem um de média periculosidade, tem um de alta periculosidade. No meio do projeto, o irmão falou assim, eu estou levando vocês no de alta periculosidade. Senhor, meu Deus do céu. E nós vamos levar os teclados, nós vamos levar a caixa de som, nós vamos levar tudo, nós vamos levar tudo. E aí nós fomos. E tinha que abrir tudo, tinha que descer tudo, tinha que tirar tudo. Documentos, a gente não ficava com nada. Os guardas é que revisaram tudo e entraram com tudo para o outro lado lá. E só tinha um carimbo. Aqui, ó. E o carimbo só é visível na luz, uma luz infra, alguma coisa lá. Porque se algum que entrou para visitar for pego, não tem objeto, não tem nada, não tem documento, não tem nada que os presos roubam. Só tem um carimbo. E é a única prova de que você pode sair. E o preso não tem carimbo, então ele não tem como fugir. E nós entramos num lugar que eu nunca vi nem porco viver. E passávamos um corredor assim, e aquelas galerias todas lotadas, e os caras, me dá. E quando nós pegamos os equipamentos, a gente já tinha correias, a gente já tinha cabos, a gente tinha teclado, tinha tudo, e fomos entrando, e eles queriam as coisas, me dá essa correia, me dá esse cabo aí, moço, me dá esse cabo. Entramos, montamos tudo numa quadra, eles liberaram os presos, e eles vieram e se assentaram, e nós começamos a ministrar o louvor, e daí a pouco eu fui e ministrei a palavra do Senhor. Lá no final da quadra tinha alguns que não davam interesse, só ficava aí andando e caminhando. Mas tinha um que veio se aproximando. O semblante dele era um negócio assim assustador. E não apenas a fisionomia ou as atitudes dele eram assustadoras, como ele estava completamente marcado de navalha. O braço todo, não tinha um canto que não era cortado com cicatrizes grossas. Aqui o rosto, várias cicatrizes grossas de corte. Tudo já restaurado, mas você via que era uma pessoa de um nível de violência sem tamanho. E enquanto eu ministrava a palavra, o Senhor falou comigo, diga para ele, isso. E eu falei assim, você, Deus está me dizendo isso da sua vida. Ele abaixou a cabeça, eu continuei ministrando. E aí fiz o apelo, eles vieram à frente, orei por todos eles, e enquanto nós estávamos desmontando as coisas, o irmão que nos levou assim, pastor, não pode, você apontou o dedo, não pode, e eles não gostam, que aponta o dedo, porque eles ficam incriminados, meu irmão, já foi, mas tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Sim, irmão, eu não sabia de nada, e Deus mandou eu falar uma palavra, e acabou. Aí eu estou desmontando as coisas, e eu tinha uma jaqueta recém-comprada, eu comprei uma jaqueta tão linda nos Estados Unidos, tão bonita, sabe daquela que você tem prazer de usar, ai, coisa boa, e lá estava frio, eu estava usando aquela jaqueta, e o Senhor falou comigo assim, você vai dar essa jaqueta àquele homem. E você vai profetizar sobre ele, que você está colocando um manto, que ele vai sair desse lugar e que ele vai se tornar um pregador do evangelho de Jesus Cristo. Eu falei assim, de jeito nenhum, Senhor. Não. Primeiro que isso deve ser coisa da minha cabeça. Segundo, que essa... Ah, Deus, essa jaqueta? Não, não, não. E o tempo todo, desmontando as coisas, o Senhor falou assim, olha o rapaz, olha a jaqueta, entrega e vai lá e profetiza sobre ele. Aí chegou uma hora que eu não tive mais como ficar ouvindo o Senhor falar, que eu falei assim, tá bom, Senhor, só que eu ponho uma condição. É ele quem tem que vir à minha direção. Aí eu vou ter certeza de que é o Senhor mesmo, que é coisa da minha cabeça. Se ele vier me procurar, não tem problema, eu entrego. E estou lá montando as coisas, quando eu olho, quem é que está vindo sozinho me procurar? Ele não falou um A, porque eu já fui tirando a jaqueta, eu pus no ombro dele e profetizei o que Deus havia mandado profetizar. Eu não tenho dúvida, eu nunca mais me encontrei com aquele homem. Eu gostaria de me encontrar com ele. Só me encontraria com ele por uma provisão de Deus, uma providência de Deus. Mas eu tenho certeza do que Deus fez na vida daquele homem. Senhor, eu quero orar por essas pessoas. E eu quero chamar essas pessoas para um encontro. E eu quero ter alguma palavra do Senhor para aquela vida. De forma que aquela pessoa se desarme e diga como Natanael, tu és o Cristo. Tu és o Senhor. E nós vamos ter no início de março um dia. Não sabemos ainda se vamos reunir com os irmãos para a gente definir isso. Se vamos ter na célula ou se vamos ter aqui no auditório. Vamos ter um culto para trazermos esses convidados. Então, o próximo passo seu vai ser trazer aquele irmão num culto, onde nós vamos buscar do Senhor como conduzir aquela reunião, seja na célula, seja aqui no auditório, de tal forma que ele ouça o evangelho mais uma vez e que ele cresça no conhecimento de Jesus Cristo. Nós vamos colher novos convertidos. Você vai fazer isso lá em St. Petersburg. Senhor, eu tenho um foco, momentum. Nós temos uma direção e uma força única. Nós vamos executar isso. Você quer isso, irmão? Você vai comprar um presente, um livro, um colarzinho, um pingente, um lenço, uma caneta legal, alguma coisa, falou assim, isso aqui é um presente meu para você. Irmãos, sabe o que falta para nós e para o povo lá fora, mais ainda lá fora? Amor, carinho, atenção, cuidado. Você pode ter certeza que quando uma pessoa vem para Jesus, tem uma caminhada longa de coisas para serem restauradas, mas Deus vai fortalecê-los dia após dia, até que toda a vida esteja transformada, família, nós vamos ver isso. Isso é o nutriente, é o combustível, isso é o fogo da nossa vida cristã. Que pessoas venham e recebam Jesus como Senhor e Salvador. Você entendeu isso? Você vai poder baixar da internet todo esse texto que vem de novo, essas orientações, esses passos. E nós vamos orar por essas pessoas. Nós já teremos uma oportunidade. Por exemplo, sábado agora nós vamos ter o batismo do Renato. O Renato será batizado sábado, 10 horas, lá na casa do Arthur e da Cristina. Se você pode ir, faça um esforço e vá estar lá, porque é um culto de muita graça, de muita importância para o reino, para a igreja, para o Senhor. Ainda que seja uma pessoa que vai ser batizada, é de extrema importância a gente estar participando de coisas que dizem respeito à colheita no reino. Porque é literal, literal, que aquele que busca o reino e sua justiça tem todas as demais coisas acrescentadas. Isso é literal. E eu quero muito que você experimente isso. Nós temos também, nos dias 20 e 21, não está, é. Nós estávamos tratando com o pastor Gedimar dele vir ministrar a nós algumas experiências com relação à célula. Ele é um líder de células, e ele assumiu todo o Brasil a coordenação de um dos ministérios de um irmão chamado Dave Cotterfield, que é um desses irmãos que Deus usa demais no mundo inteiro para a liderança de célula. Mas o Marcos está me dizendo que não pôde. Agora, dias 26, 27 e 28. Esse aqui é central, preste atenção. Essas pessoas por quem nós estamos orando, elas são alvo também para esse encontro. Nos dias 26, 27 e 28, nós vamos ter aqui pastor Getúlio. Deus deu ao pastor Getúlio um dom, um ministério na área de libertação. E é impactante o que Deus faz através desse irmão com libertação. Pode ser liberto de demônios, no caso de endemoniados, que nem é tanto caso assim, mas talvez você nunca tenha visto isso, mas Deus pode querer libertar alguém de possessão demoníaca. Mas nos dias de hoje, e na nossa sociedade, a questão mais violenta, como era nos dias de Jesus, não é possessão demoníaca, é no intelecto. Dificilmente você vai ver alguém ao redor de você que fica endemonizado. Nesses anos, nós devemos ter recebido aqui umas 3 ou 4 pessoas. A última vez, nós recebemos uma senhora, que a Dani estava evangelizando a moça, e ela trouxe a mãe, e a mãe veio do interior, nós tivemos um tempo ministrando, e realmente os demônios vinham e perturbavam, mas ela tinha muito mais uma perturbação neurológica do que os demônios aproveitavam a perturbação neurológica dela. Mas hoje, ao nosso redor, a maioria das pessoas estão precisando de libertação por causa de grilhões, opressão na mente, na alma. Quem são as pessoas à sua volta, família, amigos, que estão enfrentando problemas de casamento, de adultério, de vícios, de briga, de gritaria, de falência, gente que vive endividada, gente que vive cheia de problemas, caráter? Quem são essas pessoas? Elas precisam de libertação. E nós vamos pedir ao Senhor que, dentre esses daqui, que o Senhor nos use para trazer alguns para serem ministrados nesse último final de semana de fevereiro. Na sexta-feira, dia 26, nós vamos ter um tempo só com a igreja. Nós não podemos trazer quem não é membro da igreja. Não podemos trazer quem não é membro da igreja. Primeiro, todos os líderes da igreja, todos os irmãos que estão envolvidos em algum ministério e todos os membros da igreja. Ele vai ministrar só a igreja. E nós vamos poder, depois da ministração dele, ajudá-lo, servir ao Senhor no sábado, quando vierem os convidados. No domingo ele vai ministrar também, mas já não tem mais convite, nem tempo de altar de ministração para libertação. É domingo de manhã e domingo à noite, administração da palavra, ensino da palavra, altar, nossa vida de altar de busca diante do Senhor. E eu quero colocar diante de você assim, uma expectativa muito grande, que eu e a Dani já estamos há muito tempo e temos compartilhado com a Zaf, temos compartilhado com outros irmãos a expectativa que nós temos de libertação. Nós temos aqui entre nós algumas pessoas que não rompem em alguns assuntos há anos. E nós cremos que precisa de uma intervenção do Senhor com libertação. Sentimentos, alma, relacionamentos, vida financeira, as confusões do dia a dia. E você também tem pessoas à sua volta que precisam disso, e você vai usar esse padrão, Natanael. Eu estou orando por você, e você vai comigo, dia 27, que Deus vai fazer uma obra na sua vida. Vem ver. E nós vamos orar agora por uma ousadia do Senhor. Senhor, eu quero ousadia para fazer isso aqui, simples desse jeito. Eu estou orando por essas pessoas, vou fazer questão de anotar os nomes. Eu vou procurar essas pessoas durante esse mês, e eu vou agendar com elas o encontro. uns 10 dias de antecedência, antes de entrar a primeira semana de março, eu vou, olha, eu estou querendo te levar para um almoço, eu estou querendo que você, vou marcar, porque se por acaso desmarcar, tem como você remarcar, e a pessoa já se programa, você programa, nós vamos ter nosso encontro. Senhor, eu não sei, Senhor, eu estou morrendo de medo, Senhor, eu não sei, ai meu Deus, e quando eu abrir a porta, e quando chegar, eu, ai que constrangimento, ai que vergonha, o Espírito Santo vai te conduzir, e Deus vai pôr na sua boca palavras de sabedoria, e Deus vai fluir através de você, graça e amor para aquele encontro. Você crê nisso, irmão? Você pode ficar sentado e você não vai ser menos amado e você não vai ser discriminado. Você pode falar assim, eu não acredito, eu não quero isso não. Eu não posso, eu não quero. Mas se você acredita que Deus pode te dar a maior experiência da sua vida, romper talvez constrangimento, ou talvez te dar sabedoria de um nível como o de Natanael, ou talvez como uma experiência que eu não sou melhor do que você e pude ter, fale isso com ele. Deus vai te dar. Se você crê que Deus vai fazer algo sobrenatural, ousado através da sua vida, nesse próximo mês, nesse caminho, nesse projeto Natanael, eu quero pedir que você fique de pé e você está declarando, Senhor, eu estou num pacto, numa aliança com o Senhor e eu vou ousar nisso daqui. Se nós vamos terminar o ano com as cadeiras completadas, nós vamos dar passos já e o Senhor vai nos dar testemunho, o Senhor não vai nos dar fruto, o Senhor vai nos dar experiência. Você não vai saber o que falar, você não vai saber o que fazer, mas o Senhor vai te usar para orar por alguém que vai chorar, que vai abraçar, que vai agradecer, alguém que Deus vai falar claramente para você. Deus vai te usar, irmão. Deus vai te usar. Eu trouxe você aqui, eu te convidei para esse tempo, só para te dizer que eu estou orando por sua vida há 30 dias, há 23 dias, há 19 dias eu comecei a orar por sua vida. E Deus falou isso, isso, isso. E Deus me deu um versículo. Olha o versículo que Deus me deu. Você vai ver essa pessoa se quebrantar diante do Senhor. Ah, mas eu não sei o que fazer. O Espírito Santo que habita dentro de você vai te dizer o que fazer. Impõe as mãos, ora, abraça, lê o texto, faça isso. O Espírito de Deus vai te dar uma experiência sobrenatural. Convido você a levantar as suas mãos, levantar a sua voz e expressar com palavras um pacto com o Senhor. Senhor, eu nunca me aproximei tanto de uma ação que é plenamente coerente com o teu propósito, o teu chamado, a comissão. Eu nunca dei passos tão concretos para realizar, para executar o que o Senhor me disse para fazer. Então eu estou pedindo ao Senhor, me capacite. Eu quero declarar ao Senhor que a maior expectativa, o maior projeto da minha vida nesse próximo mês se chama Projeto Natanael. Senhor, eu não estou preocupado, eu não quero me preocupar com finanças, com dinheiro, com projetos pessoais. Eu quero fazer desse projeto e da minha busca, da oração, dos meus devocionais, o projeto mais importante da minha vida nesse mês. Eu quero vir ao culto, Senhor. Eu quero estudar a Tua palavra. Eu quero estar no Tadel das próximas semanas, Senhor. Mas eu não quero outra coisa mais intensamente do que essa. Eu quero orar por essas pessoas. E eu quero descobrir quem são as pessoas. Talvez uma só pessoa eu vou chamar para jantar. Talvez essa é a pessoa que está confirmadíssima. Eu tenho uma pessoa que eu vou chamar lá em casa. Não, eu não vou chamar em casa. Eu vou levar num restaurante. Não, eu vou levar num lugarzinho de lanche gostoso no final do dia. Porque é isso que é possível. É isso que o meu dinheirinho dá para fazer, para pagar, ou então eu vou levar lá em casa para um lanche à noite, não sei, o Senhor vai me dizer a forma mais eficiente de realizar isso, Senhor, mas vai ser a coisa mais maravilhosa da minha vida, e eu quero colher essas vidas, e então eu terei um discípulo, uma discípula, para o restante desse ano, e vai ser só o primeiro, isso é só o começo. E eu vou ter a maior alegria do mundo, a maior alegria do céu, a maior alegria da eternidade. Alguém foi salvo e transformado, curado, liberto, impactado através da minha vida. Tudo coopera, Senhor, tudo faz parte de um complexo só que o Senhor arquitetou. Tempo do devocional, a vinda do pastor Gilberto, final de semana de libertação, e eu estou me colocando, irmão, eu estou orando, Senhor, áreas da minha vida, eu sou o pastor da igreja, mas eu estou dizendo ao Senhor, áreas da minha vida que precisam de libertação, eu quero que o Senhor ponha luz, e eu quero estar no altar, e eu quero ser liberto. Davi ora ao Senhor e diz assim, Senhor, põe luz nas minhas trevas. Davi reconhece que ainda não era perfeito, que ainda tinha coisas para Deus executar. Senhor, nós estamos colocando diante do Senhor esse mês, será um mês impactante na nossa vida e nós estamos fazendo uma aliança com o Senhor e o Senhor vai nos conduzir, nos inspirar, nos dirigir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, nós oramos a Ti, Pai. Você pode orar por quem está ao seu lado. Senhor, eu quero orar pelo meu irmão. Eu quero abençoar e fortalecer meu irmão. Senhor, que ele vença qualquer dificuldade. Seja o esquecimento. Seja, Senhor, a correria da vida. Seja as ocupações desse mundo. Senhor, seja qualquer timidez. Senhor, qualquer limitação, Senhor. E que ele tenha a sua experiência. Nós queremos, se nós temos aqui 70 pessoas, nós queremos aqui, Senhor, 70 experiências sobrenaturais do Projeto Natanael. E na primeira semana de março nós vamos ter, pipocando para todo lado, encontros, lanches, almoços, jantares, Senhor, e nós vamos ver o Senhor agir poderosamente, nós vamos fazer uma colheita, é uma rede de pesca, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Espírito do Senhor. Nós estamos gerando isso em oração, nós estamos gerando isso em oração, nós não paramos de orar, nós estamos gerando isso em oração, nós estamos gerando isso em oração, em nome do Senhor, nós estamos gerando isso em oração, nós estamos gerando isso em oração, em nome do Senhor Jesus, isso vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida, vai mudar, Senhor, nossos hábitos, vai mudar, vai nos levar a um outro nível, Senhor, de intimidade, de comunhão, de experiências, de fortalecimento, de amadurecimento, Senhor, de firmeza espiritual, nós estamos orando, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós decretamos a falência de toda artimanha das trevas, Senhor, na nossa mente, nossa alma, nosso tempo, nossa agenda, nossas finanças, nossos hábitos, nós estamos declarando, Senhor, o fogo do Senhor vindo, e em nome de Jesus, a obra do Teu Espírito Santo trazendo poder, poder para testemunhar, poder para testemunhar, e o nosso testemunho será como o de Filipe, o nosso testemunho será como o de Natanael, o nosso testemunho será como o de Jesus, e nós veremos essas pessoas impactadas e transformadas, salvas, rendidas, cheias da alegria do Espírito Santo, cheias da luz do reino de Deus, e elas também alcançarão a muitos outros, em nome de Jesus, em nome, está liberado, está desatado entre nós uma unção de conquista, de bênção, de vitória, em nome de Jesus, nós decretamos sobre nós e sobre nós como igreja, nesse novo local, nesse novo território, Senhor, um fluir de conversões como nunca imaginávamos na nossa vida, em nome de Jesus, através de coisas simples como essas que estamos decididos a fazer, Senhor. Mova o teu braço forte, vem com poder, vem com unção, em nome do Senhor Jesus, toca o nosso coração, muda, Senhor, os valores, Senhor, reorganiza, Senhor, as prioridades, as coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso dia a dia, Senhor, nos nossos alvos, nossos projetos, Senhor, nós estamos nos colocando diante do Senhor, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Amém, amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor.